755, autorizado. Final INS X-Ray, pistão na zero, reporte, estabilizado no localizador. Tem condições de conversar para iniciar, para acertar você? Prontinho, autorizado. Vamos 755 descendo ainda para 2 mil pés. 2 mil, descendo. Chegou no Salona 2, acione a identificação e descobri a chegada com média 1 para 2010, General 1019. Só papá, Mike Romeo Alfa, 1010 com proa norte, prossiga o rumo do destino, o Mike Romeo Alfa, ainda negativo o contato radar, acione o código 5224. Michael Melofa, tente novamente torre em 118 decimal 95, caso negativo tente o solo em 121 decimal 9. Meu tia Léo Fatango, estou em Salvador. Sim, sou o meu tia Léo Fox 05 a bordo. Bom, gente, é porte fora do solo para o meu tia Léo Fox. Meu tia Léo Fatango, confirme a posição. Gente, é... sentido Papão Meu Tia Alfa Fox acionando também? Gente, é ponte fora do solo atentando ao tráfego, Papão Meu Tia Alfa Tango. Aí, Salvador, o voo na 263, ponte de espera da 1-0 pronto. Autorizado, anel decolar, pistão no zero, o vento no 20 graus, 13 nós. Previamente decolagem, pistão no zero, gol 26, precisa confirmar a frequência do controle? 120, decimal 80. Obrigado. Papapá, Michael, meu alfa na IMA para acionamento. Gente, reporte fora do solo com Pronorte, tentando os outros dois helicópteros que vão decolar também na IMA, o Papapá, Michael, meu alfa. Começando 92, atualizado, vai direto 2, né? Primitivo, com referência com solo vista para 1700 PR, reporte visual corada. Você calma lá. Romeu Charlie Alpha Fox, mantenha pro norte aguardando transferência desse lado de Salvador, os 27. Nossa, aguardando transferência mais que a Romeu. Última modular agora foi o papá Michael Meu Alfa. Michael Meu Alfa para nós, senhor. O meu Alfa ainda não aguarda para decolagem. Não, Michael Meu Alfa já decolou, senhor. Já está na verificada rotatória. Gente, mantendo o pronóstico e aguardando transferência o papá Michael Meu Alfa. Pronto, aguardando transferência Michael Meu Alfa. Oi, é o Papa Romeu Charlie Alpha Fox, decolado para o Noroeste, observando o Michael Meu Alpha. Papa Romeu Charlie Alpha Fox, considera decolado aos 28, mandando separação do tráfego à frente, aguardando transferência. Oi, Papa Romeu Charlie Alpha Tango, está na retaguarda do Charlie Alpha Fox. Gente, mantendo separação visual do tráfego, Papa Romeu Charlie Alpha Tango, considera sua decolagem da NMA aos 28. Perfeito, gráfico, Tango. No 233, decolado de Salvador, os 29, chama agora o controle de Salvador, no 20, décimo 8. Muito obrigado, um ótimo dia, gol, 2, 3, papá, Michael, meu alfa, transfere controle, no 20, décimo 8. No 08, tá agressa. Papá, o meu Thiago, alfa, Fox, transfere agora controle, no 20, décimo 8. Contato da Cidadinha saída Arboruno para o nível 360. Via Arboruno para 360, gol 266. Domingo 093, autorizado final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, pistão na zero, está localizado no 092. Controle, João Gonzalo, bom dia, papapá, mais uma rapa. Bom dia, Michael Meu Alfa, prosseguindo para Santa Luzia, conforme Ford Alfa no destino e estimado de pouso. Santa Luzia, 354 Magnet, estimado para pouso, 1130. Tá bom, meu Thiago Alfa, tá me escutando? Tá, escuta. Transferindo controle, 1208, por favor. 1208, gasta. Papa Romeu Charlie Alpha Fox, o controle, confirme o destino e o estimado de pouso. Você segue para Grupo Zulu, Santa Luz, chega ao pouso mais 50 minutos, está observando mais de Romeu Alpha frente. Controle considera também 11:30, o Michael Meu Alfa informou que o estimado dele é 11:30, o Charlie Alpha Fox. Mais um turno, a sua identificação de seu via chegada a bomba para 4:10, que nós vamos 0:09. Azul 4234, a linha e mantém terceiro no zero. A linha 53, bom dia, sendo identificação de sua via chegada a bomba para o nível 050, Canadá 1009. Para Fatango, confirmando o destino Santa Luz, confirmo o estimado de pouso. Estimado de pouso ao 101, 30. 0755. O Thales. A luz aos 4 da próxima, 25 da próxima. Gente, Charlie Alpha Fox, estimando pouso 1125. Sente que está visual com o Michael Meu Alfa e informa também o Charlie Alpha Tango na sua retaguarda. Charlie Alpha Fox. Pouso 1 2 nós. 1500 Space, 3 quilos também, Charlie Fotel. Confirma a altitude final para o destino. Decolado em Salvador, 33, chama Borô Controle 120, decimal 8. 208, bora. Já tem confirme altitude final 15003. Salvador, muito bom dia, Zupa 2234, cruzando meio 300, Pucca, Aracaju. Zupa 234, bom dia, contato radar, Zubazia, saída Pucca para nível 350. Via Pucca para 350, Zupa 2234. Gol 1-0-0. Gol 0-0, chama a frente de Salvador, 1-8, decimal 9-5. 9-5, bom dia. Alfa Zero do 5, atento ao Charlie Alpha Fox e o Michael Meu Alpha, autorizado frequência livre. O Mike, o corrijo, o Charlie Alpha Tango. Visual, o vento 1-1-0 graus, 1-3-9, altímetro 1-0-1-9. Gente, aguardando o gol 1-0-1-9. Chama o centro Recife em 128, decimal 8, até 135, decimal 3. 328, 353, do 1233, obrigado, bom dia. Bom dia. Campo, onde estará? Tráfico avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós, altímetro 1-0-1-9. Tive pouso 1-0, gol 1-0-9-2. Olha só, Fox é o controle, autorizado frequência livre, confirme, a altitude final 1000 pés. 759, ali mantém Capistrano 0. Ali mantém 1-0, agora na 759. Nós retorno, deixa eu ver a chegada para 2010. Quem negar agora 1-0-2-0. Autorizado sinal e ameaça que sua pista 1-0 reporte estabilizado no localizador. Vai ser o via autorizado X-Bay-20-4-0. Autorizada a decolagem, pista 1-0, vento no 2 graus, 1-1-9, altímetro agora 1-0-2-0. Altímetro 1-20, decolagem autorizada, pista 1-0, agora 7-5-9. Passarei dos 2, dos 3, após a rolagem do 737, pagou a linha e mantém capistrano 0. Altímetro 1-0, acho que mantém capistrano 0. Pista 234, chama o centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Uhum. 59, decolado de Salvador, 40, chama o controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, quando 759, mais é. Tentando inserir turbulência 737, decolou à frente, o vento 1-1-0 graus, 1-2 nós, quando pronto, livre decolagem, altímetro 1-0-1-9. Deixa eu ver para 2010, autorizado final e ameaça que sou. Pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Ok, 2010, camarada estabilizado. Estabilizou 4981. Brasil, 4981, chama até Salvador em 1-1-8, decimal 9-5. 8-8-4. Boa. está bilhetado. Azul 4981, altímetro no 020, tráfego avistado, com aproximação, aguardando autorização. Aguarda a autorização, azul 4981. Passarei 2223, decolado pelo 243, chama agora o controle 120, décima 8. 1208, boa, bom dia, confirmação. Controle Salvador, muito bom dia, passarei no 2223. Segundo Bojin, azul 4981, altímetro variando entre 1019 e 1020. Prezado pulso, piso 10, vento no 20 graus, 139, azul 4981. Ambiente azul 4981, qual é o ajuste que nunca vi variando altímetro? Agora marca 1020.0. Ambiente legal. Volta 4753. 4753, chama a torre Salvador em 1 minuto, decimal 9 e 5. 345, bom dia. Bom dia. Chama o centro Recife, tem 125, décimo 1, não tem 123, décimo 8. 125, 1, 123, 8, 1, 79, bom dia. Bom dia. 3 pontos espera da 1-0. Azul 2783, mantém o ponto espera. 1-0, ponto espera 2783. Então, 4753, quanto na aproximação, agora no pista livre, altímetro 1020. Guardando. Azul 4981, seu solo aos 47, livre à direita, chama o solo 12, no décimo 9. 29, 29. TAM 4753, autorizado pouso pistão 0, vento no 20 graus, 129. Pouso na 10, 4753, tá certo. 3, seu controle. Prosperidade, amigão, após a árvore, formas gerais de conquista. Aguarde, coordenaremos com o centro de si. Passaria do 2223. Nossa escuta, agradecendo de antemão. Seu solo aos 49, libera direito, chama o solo 12, no décimo 9. 3129, obrigado. Do 3223 após Argo, autorizado voar direto Quebec Victor 001. Após Argo, Quebec Victor 001, ótimo, senhor. Muito obrigado, parceiro do 3223. Charlie 44, chegando para o Paco. Chanemo 3-1-2, acione a identificação, decidiu chegar da boa noite, 1 para 2, no 10, Kennedown no 0-2-0. Chanemo 3-1-2, ao cruzar o nível 1-0-0, autorizado voar duna. Aguarde o azul 2783, autorizado voar Elefa. Autorizado Elefa, aguardando a flor azul 2783, graças. Chanemo 3-1-2, autorizado a presente, voadora. Chama, dono 10, Kennedown no 0-2-0. Sete oito três, voltei do Quebec Vista 001. Quebec Vista 001, azul 2783, graça. Chanemo 3-1-2, autorizado. Final em LR 78, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. táxi e chame na interseção para ingresso. Pedro 2223, chame o centro, Recife, e Pula, 28.8, ao pé, número 35.3. 28.353, obrigado, amigão. Uhum. Valeu. Salve, o Mike Rosa, autorizado, decolagem do Estão 7, vinha todo 20 graus, 139. Decolou aos 05, segue pro outro farol de Itapola, transfere controle 120 decimal 8. Transferta 1208, Mike Ecozulu, controle Itapola. Bom dia, Papa Romeu, Mike Ecozulu. Bom dia, Papa Romeu, Mike Cutulu, transiga visual direto Manati, reporte afastar 20 milhas de Salvador. Chapa 20 milhas de Salvador, controle de Manati, Mike Cutulu. nome é 312, chama a torre de Salvador, 18, decimal 9, senhor. C2783, chama o centro, Recife 128, decimal 8, Altese 135, decimal 3. 1288, alternando 1353, o azul 2783, boa. É. Direita, um dois no solo, a última zero, direita, um dois no lado solo. 4, acionando a notificação dessa via chegada a ponto, que é o nível de voo 050.